A Polícia Militar de Foz do Iguaçu está intensificando o policiamento das principais vias comerciais neste período de Natal. O objetivo é dar mais segurança para os lojistas e os consumidores que estão buscando os presentes. De acordo com o aspirante Murilo Mendes, da Polícia Militar, o 14º Batalhão irá realocar os agentes para que a operação possa ser realizada. Nós sabemos que o fluxo de dinheiro e o fluxo de pessoas nas áreas comerciais ele se intensifica, e aí por isso o policiamento também deve ser intensificado nessa área para que a gente não tenha nenhum dissabor aí de ocorrências de roubo ou furto. Então por isso que o policiamento vai ser realocado para esses locais. Então nós temos o efetivo administrativo nosso, que a princípio faz exclusivamente um serviço interno, ele vai passar, e aí operações aos fins de semana, agora ele vai passar a fazer o policiamento todo dia nas áreas comerciais, né? Então, todos os dias nós teremos esses policiais fazendo um policiamento a pé e algumas vezes motorizado. E além disso, o reforço das equipes especializadas, seja choque, rocan, trânsito ou tático, que vão voltar as suas atenções também a essas áreas, numa missão aí, primeiramente preventiva, né, visando inibir o ilícito, mas também que busque uma resposta rápida aí, identificar aí os autores de roubo, se houver. O comércio iguaçuense começou o horário diversificado esta semana. Algumas lojas já funcionam até as 10 horas da noite. Além da região central, o policiamento intensivo deve chegar até a região comercial do Porto Meira e Vila Portes. De acordo com o aspirante da PM, não há registro de aumento na criminalidade neste período do ano, mas ele explica que o grande volume de pessoas nas ruas pode facilitar a ação dos marginais. O marginal ele atua na oportunidade, né? Então ele sabe que com o 13º e o maior número de pessoas na rua, a chance dele passar despercebido em meio a essa grande quantidade de pessoas e a chance dele encontrar algum comprista descuidado aí com grande quantidade de dinheiro, ele sabe que é maior, e aí a gente faz esse policiamento reforçado nessas áreas para que esse índice aí não aumente. Então, a gente tem, no ano passado já foi feita uma operação nesse sentido e os números continuaram muito próximos aos números nos outros meses. No entanto, a gente acredita que foi muito pela nossa atuação, né? Pela atuação preventiva ou da PM ou da Guarda e a atuação repressiva da Polícia Civil. O trabalho intensificado nas ruas de Foz do Iguaçu deve seguir até o Carnaval. Para a virada do ano, a Polícia Militar também prepara uma operação especial para a segurança da comunidade. Maurício Freire, para a CBN Foz.